dijo adiós sin lágrimas. Busco y no encuentro la razón de esta separación. Sou castigo de Deus, eu fui nesses fraudes oportunista, um pouco do Cristo. Inconveniente nessas redes de mentira, eu quero tá bem, não tá certo, pô. Ideologia é a mesma, repare como eu sempre volto pior, ó. Isso não é coincidência, isso não é só aparência, sim. A própria resistência, que tenta ser você mesmo aqui, se torna tudo de resistência. Não me confunda ou compare com esses personagens que souve e assiste. Deixe que fale o que falem, todos querem as medalhas, ninguém as cicatrizes. Enquanto eu só faço o que fazem por medo, ainda faço por convicção. Sem palavras de efeito, segredo, sem promessa de salvação. Não trago milagres, mandamentos, mas trago um recado de Deus. Cuidado com os que gritam bondade, pastores e padres são os mais ateus. Silencioso, não cego, discurso não é bonito, mas é verdadeiro. Sem rabo preso, sem ego, sem militância movida a dinheiro. Alvo do Estado, alvo do preconceito, alvo do invejoso, serei um demônio, mas nunca o enganador, um mentiroso. Diga-me quem são seus heróis, eu te direi o que és, o que vai se tornar. Ande entre miseráveis e reis, cada cicatriz concede propriedade pra última falar. Última vez que perdi, ganhei, condecorado pelo tempo. É que quando o porco toma o castelo, ele não vira rei. É o castelo que vira um chiqueiro. Acertou, não sei perder, fazer o que me satisfazia é difícil. Eu conheço o jogo, li seus livros, a exclusão me fez competitivo. Um predador mal compreendido, ninguém me ensinou. Aprendi por sentido, ninguém me falou. Aprendi, talvez por um dia, também fui motivo dos rios. Eu vivi a prática, cês sabem tudo, mas não mostra nada. Minha maior bênção são meus traumas, onde vou carrego meus fantasmas. Que me lembre das risadas, pra que não esqueça as piadas, pra que não me esqueça. Que pra fracos não existe recompensa, e não há lugar pra coitados, que quem discuta são pagos pra fingir que se importa. Estende a mão pra oferecer ajuda, jamais pra mendigar esmola. Contra meus hábitos, vou te dar uma palavra de consolo agora. Se não te odeio, irmão, o que cê faz não é relevante. Da hora, ambicioso, imprevisível, fazendo jus à vida e à liberdade. E eles procuram paz, descanso, abrigo, me procurem nas tempestades. Me tornei pesadelo pros medíocres, trauma pros covardes. Tô dizendo às crianças, acredite, ainda tem verme dando dislike. Os seus dedos posicionados no gatilho, ainda guardam motivos. Difícil vai ser saber de onde vem os tiros. Onde as coisas foram feitas para não dar certo. Onde analfabetismo não é crise, é projeto. Ainda mantém essência, o inconformismo em cada linha, em cada verso. Um pouco do que restou, pouco do que restou dessa porra com vida. Pouco do que ainda faz dessa a própria vida. Avisa que sou eu de novo, avisa o Reinaldo de novo. Meia, se só continuar na mesma até aprender a aplaudir o sucesso dos outros. Respeita.